Estamos começando o primeiro Taverna Drops. Eu sou Tomás Monteiro. Eu sou o Jarvis. E hoje vamos falar sobre o primeiro episódio de Megalobox. Aragauka. Jibun wa ima nani o shiteru? Para você que está ouvindo pela primeira vez, o Taverna Drops é um mini podcast onde vamos falar de um determinado anime ou série, episódio por episódio. Por exemplo, se um anime tiver 12 episódios em sua primeira temporada, então teremos 12 casts sobre ele. E como esse é o primeiro episódio de Megalobox, Jarvis, você poderia dar uma breve sinopse do que é o anime? Bom, Megalobox é um anime que faz parte do projeto do 50º aniversário do clássico mangá de boxe Ashita no Joe. Ele nos apresenta um mundo distópico, onde o esporte mais popular é uma luta de boxe e onde os lutadores usam braços mecânicos para aumentarem sua força. Nesse mundo nós temos Jack Dog, que é um lutador clandestino desse esporte que arrisca tudo que não tem quando surge a oportunidade de participar do torneio mundial de Megalobox. Então já para começar, cara, o que você achou desse primeiro episódio? Eu achei incrível. Cara, a primeira impressão que eu tive foi... Eu me perguntei se eu tava assistindo o anime certo. Porque a animação é um tanto retrô, né? Ela remete a um traço mais antigo. Ela tem uma pegada assim, bem dos anos 90 nos animes, né? Exatamente. Me lembrou muito aquele Vash, o Estouro da Boiada. Principalmente porque começa com a moto no deserto. Eu não sei se você chegou a assistir Cowboy Bebop, mas se você olhar, tem um pouquinho daquela pegada, daquela época também, cara. Sim, além do mais, porque também é futurista, né? É futurista e ao mesmo tempo não é. É um futuro se você estivesse na década de 80. Eu tive a impressão de que era um futuro não muito distante, sabe? É, parece que aquilo ali tá bem próximo de acontecer. Essa segregação entre quem tem dinheiro mora na cidade, quem não tem é clandestino e vive na periferia. Espera, acho que isso já acontece hoje em dia, não é? Eu gostei bastante do mundo de Megalobox. É, tem uma construção distópica incrível. Mas eu sou suspeito pra falar, eu adoro distopias. Uma coisa que eu gostei bastante no anime foram os personagens que foram apresentados. Tanto o Junk Dog, que ele tem um carisma suficiente que faz você querer torcer por ele. E ao mesmo tempo tem aquela marra, assim. Eu não sou um cara bom, não sou um cara mal. E ele tem aquela coisa de protagonista de anime de esporte, que é se perguntar: até onde eu consigo chegar? Só nisso já dá pra ver que a gente vai ter uma evolução gigante dele. Tipo, de autoconhecimento enquanto tá lutando. Como rival, a gente vê o Yuri, cara, que ele tem potencial. Que ele é forte, só que é aquele forte que não é escroto, sabe? Ele parece ser um cara honrado, que tá ali pra lutar mesmo, sabe? Eu gostei de ver isso. E a dinâmica entre esses dois, cara, ficou interessante. Que, tipo, aquela cena, a primeira cena que os dois se encontram e ficam em posição de luta, tá chovendo assim e começa, as gotas começam a cair em câmera lenta. Enquanto os dois é tão foda ali que o universo parou pra ver, sabe? A cena entre os dois, apesar de breves, cara, já foram marcantes logo nesse primeiro. Sim, o embate desses dois promete bastante pro segundo episódio. O episódio até já acaba com isso, o Yuri depois desse encontro indo lá pra... atrás do Junk, tipo, ele viu alguma coisa do Junk que chamou a atenção. Sério? Eu não acho que foi só porque o Junk feriu a honra dele na frente da chefe dele. Apesar do Junk ter uma língua meio afiada, ele não falou nada demais, que primeiro o Yuri veio sacaneando ele, né, cara? Então ele só retribuiu. Não sei, eu vi alguma coisa ali de respeito, sabe? Naquele momento que os dois trocaram olhares ali na posição, um reconheceu o valor do outro. E foi a partir daí até que o Junk resolveu entrar no Megalômio. Realmente parece mesmo que o Yuri foi lá mais pra testar, sabe? Eu sei que esse cara é forte. Quero ver até onde ele chega, né? Sim. Também outra partezinha assim, que me chamou a atenção é naquela, acho que é a primeira luta até do Junk, que tá apanhando e tal. A luta já tá vendida, né? Porque a gente não falou ainda. A maioria dos resultados são combinados, assim, não luta pra valer. E naquela parte que ele tá apanhando, de repente ele vai dar um smash, aquele soco por baixo, assim. Me lembrou muito sendo o Takeshi do Hajime no Ippo, cara. A câmera pegava ali, tipo, a luva quase arrastando no chão. Ter parado naquele soco, ter parado assim, quase encostando no queixo do adversário, cara. Nesse momento foi assim, eu quero ver esse anime até o fim. Mas, cara, assistindo... Eu não assisti Hajime no Ippo, mas vendo Megalobox, eu tava pensando quanto você deve ter ficado em êxtase tá assistindo aquilo e lembrando de Hajime no Ippo. Ah, demais, cara. Porque, assim, apesar de Megalobox não ter sido influenciado por Hajime, ele ser uma, tipo, uma homenagem a Chikano Joe, acho que alguma coisinha ali tem, cara. Porque Hajime no Ippo é um anime que fez muito sucesso, então eu acho que tem ali, sim, um quê de Hajime no Ippo, apesar das histórias serem totalmente diferentes, totalmente distantes uma da outra. Não dá pra negar a influência de um mangá que tá há quase 30 anos sendo publicado, então acho que pega isso, sim, também, sabe? E, cara, Megalobox, as qualidades todas dele, e nisso ele também se assemelha com Hajime no Ippo. A trilha sonora, cara, ela sobe junto com o anime. Ela não tá ali disputando um espaço, aquela trilha sonora que rouba o lugar da cena. Ela tá ali completando, ela cria o clima. Exatamente. Ela ajuda a compor a história. No momento que não tá entrando a música, mas tá mixagem de som fundo, assim, as pessoas conversando, o som das luvas batendo. Cara, eu achei demais, sabe? Chamou muita atenção. Sim. A trilha sonora original do anime tem uma pegada de lo-fi hip hop, né? Essa música mais tranquila. E é incrível, cara. Passa completamente o sentimento da cena, sabe? Aquela cena, por exemplo, em que ele tá saindo da oficina e indo pro lugar onde ele luta. É a parte do deserto, não? Não, não. Não a parte do deserto. Ele já tá na cidade, ele saiu da oficina. Ah, sim. E tá indo pro ringue. Não, não lutar, mas só pra falar com o treinador dele. Isso, treinador, entre aspas, né? Pois é, enquanto ele tá andando pela cidade, se reparar na música, ela tem uma pegada assim, sabe? É um pouco melancólica, mas também é um tanto animada, sabe? Eu interpreto isso como passando o sentimento de que o Junk Dog tava chateado por ter perdido a luta, por não ter lutado pra valer, mas que daquela vez ele ia lutar, ele ia usar o talento dele, que a gente descobre mais tarde que não é possível, né? O treinador dele vendeu a luta dele mais uma vez, mas a gente consegue notar, sabe, essa esperança, né? Só com a trilha sonora, cara, é incrível. E se você for ver, assim, uma curiosidade sobre a anime, é que o diretor, pelo que eu vi no IMDB e tal, é um diretor estreante ainda, que é o Moriyama Yo. Ele não tem muita coisa que é acreditado pra ele, assim mesmo, de como diretor, acho que esse é o primeiro trabalho dele, sabe? Então ele já começou lá em cima. Só que no pouco que ele tem lá de trabalhos, ele fez parte da equipe de animação de Vingadores Confidential, Viúva Negra e Justiceiro. Olha só. Eu achei bem bacana isso, sabe, cara? E também, ainda na parte mais técnica, assim, o dublador do Junk, o Yoshimasa Koyosa, ele faz a voz do Azumani, do Haikyuu, do Match, do Digimon, do Tokoyami, do Boku no Hero, do Ryuga, do Kuroko no Basket, e do Sekizan, do Wowout. Desses, cara, ó, Haikyuu é de vôlei, Kuroko no Basket, de basquete, o Wowout, rugby. Então, esse é um dublador que já tem experiência em animes de esporte, cara. Então, como considerações finais, tá animado pros próximos episódios? Sim, tô sim. Muito animado pra luta do próximo episódio, o Yuri e o Jump Dog. Esse foi o Taverna Drops do episódio 1 de Megalobox. A gente tá ansioso aqui pra assistir e comentar sobre o 2, que vai ser a luta entre o Yuri e o Jump. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam desse primeiro episódio